EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Electronic Arts aqui no canal 1 da sua Antenna Web. A edição de hoje do nosso Electronic Arts vai ter motivos vários de interesse. Espero que o ouvinte, claro, comparta da minha opinião. Vamos trazer nesta edição primeiro uma peça de 1970 que eu acho espetacular, no mínimo espetacular. É de Alice Shields e esta composição chama-se Transformation of Annie. É uma composição brilhante que recorre a vozes sintetizadas e outros sons e que criam todas elas um ambiente, enfim, dentro daquilo que era possível nos anos 70, mas um ambiente muito interessante. O que é mais interessante é a partir do minuto 3, esta composição passa dos 8 minutos, a partir de mais até do minuto 3, embora não seja uma espécie de prólogo, mas depois sim há toda uma mudança, um intercâmbio de sonoridades realmente muito, muito bem conseguido. Alice Charles, aqui no seu álbum de 1970, aqui a conseguir, sem dúvida, um enorme trabalho. Logo depois vamos ficar com um outro trabalho de 1952. Entre estes dois, vamos ter aqui uma separação com um pequeno bloco publicitário, aliás, com um separador, indicativo aqui do canal da Antena Web. Vamos ficar com Vladimir Ussachevsky. Este russo traz-nos uma Counters de 1952. Vamos notar aqui o facto da gravação ser bastante antiga, é um facto, mas o que mais chama a atenção é como há 62 anos atrás se conseguia fazer esta diversidade de sons tão, tão interessante. Arranca com um misterioso piano, um envolvente piano, que desde o princípio confere uma mística muito interessante ao restante da peça. Estas são as primeiras duas que nós vamos conferir no nosso programa. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui a pouco, esperando que o ouvinte goste da seleção musical ou neste caso, da seleção de composições que fiz aqui a pensar em si. São as duas primeiras que nós vamos aqui ouvir. Recordo-lhe os nomes: Alice Child's Transformation of Annie e também Vladimir Ussachevsky com a composição que dá pelo nome de Counters, primeira de 1970, segunda de 1952. Thank you. Osiris, the scribe Ani, I have obtained the mastery over the animals with the knife in their heads and their locks of hair, who live among their emeralds, the aged and the shining beings who prepare the moment of Osiris Ani, triumphant in peace. I do not speak evil in the place of right and truth. Every day passing in right and truth, being shrouded in darkness, failing to keep the festival of the dead one, embracing the old man, the guardian of the earth. Osiris, Osiris, the scribe Ani. My soul Making its place. E aqui estamos depois destas duas composições, a última das quais de Vladimir Ussachevsky, com este Counters. Agora vou trazer uma outra, bem mais pequena, de nem 3 minutos, muito engraçada. Em 1972, The Destroyer Image, uma composição muito interessante, sem dúvida, de Charles Dodd. Não teve uma repercussão tão grande que eu tenha conhecimento, mas sem dúvida é uma composição muito interessante. Vai recorrer aqui sobretudo às vozes sintetizadas, mas o que eu acho mais surpreendente aqui é a forma como sinteticamente, ou seja, de uma forma resumida, de uma forma não prolongada, se consegue aqui um grande trabalho. Vamos conferir esta composição de Charles Dodd daqui a pouco, as despedidas do nosso programa, que dá pelo nome de Electronic Heart. She was no longer, and thus she was no longer. She was no longer. Money store in the street, store in the street. The union singer runs far in the street. Then where in the street do they look cool? The union singer, then where in the street do they look cool? But couldn't place himself. De volta ouvintes, depois desta composição engraçada, que aqui temos aqui a oportunidade de escutar, não apenas composições grandes, mas outras mais pequenas. E agora vamos acabar com uma música, também faz falta, não é? de 1969, do álbum que dá pelo nome de Switched on Rock. Vamos ouvir a faixa número 10, que dá pelo nome de Hey Jude, clássico dos Beatles de 1967. Aqui tocada pelos sintéticos dos The Moog Machine. Uma melodia interessante, aqui é mais resumida. A música original tem mais de 7 minutos. Esta tem essencialmente 3. Vamos conferir. É desta forma que fechamos mais uma edição do Electronic Art. Eu, Carlos Bonaparte, regresso na próxima quinta-feira para mais uma edição deste espaço radiofónico. Aos ouvintes, votos de uma boa quinta-feira na companhia então do canal 1, já de seguida, ou daqui a pouco, a salada musical com o Vander Urrosola. Fique bem, ouvinte, boa noite, até para a semana. Antenna Web.